Escolhe tu, tu? Eu, quem eu quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu, escolhe tu. Escolhe tu. Hello, I'm Michael Caine. And for God's holy trousers, today we are going to talk about The Man Who Would Be King. E esta foi a pior imitação de sempre do Michael Caine. Espera, espera, acho que consigo melhor. Michael Caine, Michael... Não, não consigo, não consigo. And my name is Sean Connery. É assim, um Sean Connery. Podemos já acabar aqui. Isso é. Então vá, pessoal. Okay. Até para a semana. Até a próxima. Agora, não, acabávamos mesmo o episódio. E as pessoas tipo, ok. Uau, este episódio tem 10 segundos. Uau, pelo menos eles desta vez disseram alguma coisa de jeito. Sim, porque as pessoas vão chegar ao final deste episódio. Ah, quem me dera que eles tivessem acabado ali. E porque as, os nossos ouvintes têm a voz do gigante do Doraemon. Então, pronto, não é? Ah, mas ok, não... É para acabar, é... Okay, okay. Era isto. Okay. Eu disse que não tinha preparado nada. Eu pensei, eu estava a caminho daqui a pensar, eu acho que consigo fazer um bom Michael Caine. Uh-huh. E na minha cabeça estava a soar mais: Hello, I'm Michael Caine. Mas, Hello, Governor. Hello, Governor. Want some For God's holy trousers. Want some tea and scones, bloody hell, mate. I'm not going to bury another Batman. Would you like a fag? Já viste? Já viste? That's your good Michael Caine. Não, eu já te mandei um vídeo. Isto é tipo Michael Caine velho e rabugento. Oh, get off my lawn! Isso, eu com menos de 3 dentes. Já viste o vídeo do Michael Caine imitar o Michael Caine? Eu já te mandei. Sim, eu acho que sim. Estou engraçado. Vão pesquisar, pessoas. Link-te aí na bio e o caralho. Uou, isso foi um palavrão? Agora assim. Não, foi carai, carai. Ah. É uma expressão latina que quer dizer figos com amêndoa. Ok. Eu gosto muito de carais, carais. Ok. Ok, mas então, The Man Who Would Be King. Cuja tradução errada diz o homem que queria ser rei. Exatamente. É mais o homem que seria rei. Não é? Porque ele não. Ele queria, mas ele seria. Não sabe se vai mesmo acontecer. Não, sim, não, sim, não. Mas o título do filme diz The Man Who Would Be King. Sim, sim, sim. E o filme começa e tu percebes que houve qualquer coisa ali que já. Não é? Certo, certo, porque o Michael Caine volta Caine sozinho. Sim, sim, sim. Este filme, eu gosto muito deste filme e fiquei muito surpreendido porque tive medo de rever, e que ficasse decepcionado. Porque este foi um filme que, quando eu o vi há cerca de 2 anos, ficou comigo deste tempo todo e muitas uhum. vezes vou-me lembrando de várias coisas do filme. E, às vezes em situações inoportunas. Às vezes eu estou a falar com pessoas e olha, lembras-te daquela parte no sim. fim em que aparece a cabeça do Sean Connery e já sai. Ou então vais com a tua família à missa no domingo. By God's holy trousers! E o padre afasta-se da criança. Com Já é a segunda de hoje. Um em off e outra não agora. Não precisavas dizer isso, que tinha havido um em off. Mas gostei muito de rever o filme. É uma bela aventura. O que é que tu achaste do filme? Eu achei que o filme. Talvez eu cada vez penso mais no filme, acho que cada vez ele resulta melhor. Sim. Se bem que quando o estava a ver achei que tinha um início muito forte e começa com esta grande aventura e depois entra num vale e afunda-se. É uma palavra muito forte, mas é um bocado, mas muda um, ou seja, muda ali um bocadinho a mudança. Ainda bem que muda a mudança, Tiago. Eu percebi o que quando conduzo, eu não tenho a carta, mas quando conduzo um carro, tu metes a mudança, mas estás a mudar. Tu conduzes na mesma, apesar de não teres carta. Sim, sim, sim, sim, sim. E estavas a dizer que o filme muda. Eu percebo sim. o que tu queres dizer. Eu na verdade, quando entro num carro, penduro no vidro um screenshot do Crazy Taxi só para estar dentro da experiência. Ou do Taxi de Nova York com o Jimmy Fallon e a Queen Latifah. Esse grande filme. Eu percebo o que tu queres dizer, mas não será isso? Não será isso propositado no filme? Sim, daí eu dizer cada vez mais que penso nele, fico a gostar mais e penso, ok, era este o objetivo e eu, se calhar enquanto estava a ver não era, se calhar não o apanhei. E depois sim, alguns filmes são vítimas de um crime muito inglório que é... É pá, se calhar não era isto que me apetecia ver agora. E acho que já discutimos esse problema. E é sempre um daqueles... O problema é... Não és tu, sou eu. Sim, exatamente. Mas quando o filme ganha proporções... sim. Não, só... Espera, isto é para ficar, não, ou não? Sim, claro. É que tu fizeste, lembras-te do Vicky o Viking? Tu és do tempo dessa personagem. É que ele, quando tinha uma ideia, esfregava aqui a parte de baixo do nariz. Ele... E tu fizeste exatamente a mesma coisa agora. Era aquele que tinha sempre o cabelo à frente dos olhos. E que parecia uma gaja. Exatamente. Só porque tinha o cabelo comprido. Preconceituosos! Mas quando o filme ganha esta dimensão quase, e arrisco-me a dizer, shakespeariana. Sim, é mais que hipliniana, mas pronto. Ele, sabes que ele, tenho ele, uma ideia que vou sair do podcast não, agora. Ele esfregava um lado do nariz, o outro lado do nariz, e depois no fim andava a cheirar a coca. Era isso que. Roubaste uma piada. E é, okay. por isso que assim que ele acabava apareciam imensas estrelas no ar, e não estou a gozar. É que e todos os episódios acabavam com uma bola a dizer The World is Yours, e ele com uma machine gun. Svixen for Snixen! Say hello to my little Viking! Exatamente. Desculpa. Isto há segundos atrás era a minha tentativa muito ofensiva de não sei, de onde é que eram os desenhos animados? Eram suecos? Eu acho não. que eram suecos ou alemães. Ok. Sim. Okay. Alemães meio japoneses também. Alemães meio japoneses? Sim, era uma produção entre a Alemanha e o Japão. Okay. Eu gostava muito desses desenhos animados. Estavas a caracterizar os bonecos como alemães meio japoneses. Sim. Porque eles tinham os olhos assim e falavam assim. Porque as pessoas na altura eram muito preconceituosas e achavam que os japoneses eram assim. Pronto. Pausa para tirares isto do episódio depois. Não! Yippee! Bom, estavas a dizer que o filme ganha a dimensão shakespeariana. Estou sério. Assim, que aí voltou a ter a minha atenção por completo, porque acho que quando entra naquele... naquele ritmo deles chegarem à Terra A e darem a volta àquilo e conquistarem tudo, e depois, e que inimigos é que vocês têm? Na Terra B, nós temos este, e depois, e tu tens este padrão de, de terra em terra, e depois treinar um grande exército para o destino final. Exatamente, e acho que para já, acho que há aí um conflito. Lá está, isto. Quem sou eu para discutir com o grande John Huston a não ser no Fobia de 1983? E acho que não podes discutir com ele de qualquer maneira porque ele está morto. Eu tenho as minhas maneiras. Nunca ouviste falar em Jogo do Copo? Yes, darling, yes. Isto foi a minha imitação do John Huston. Não é muito má. Eu li uma entrevista com Michael Caine. I was the director of The Man Who Would Be King. Li uma entrevista com o Michael Caine em que ele disse que se... Acho que o entrevistador tinha começado... Estavam a falar do John Huston. Conta aí uma anedota sobre o John Huston. Sim. E eu não vou contar a anedota porque não me lembro, mas vou dizer o que aconteceu a seguir, que foi ele dizer se Deus tivesse uma voz, seria a voz do John Huston. Muito bem, muito bem. E acho que é muito apropriado, porque ele tinha mesmo... Ele tinha uma voz super colocada. Mais do que colocada. Aquilo estava tão colocado que ele estava deslocado. É por isso que, como comediantes que nós somos, sempre que pensamos nisso, pensamos como é que seria John Huston na casa de banho. Exatamente. Oh, here it goes. Down the toilet. Pronto, peço desculpa. Grande ator também. Exatamente. E o pai também. Que entrou no filme do John Huston, O Tesouro da Sierra Madre. E mais dois. Porque agora não e mais dois que eu também agora. Acho que entra no Maltese Falcon. Não sei se entra no Maltese Falcon. Eu acabei de dizer que eu não me lembro, portanto, okay. Não perguntes. É injusto. Desculpa. Mas estavas a dizer de não podes discutir com o John Huston. Quem é que sou eu para discutir com o John Huston? Podes trazer a Angelica Huston e basicamente é a mesma coisa do que. Esta foi a parte. Estava à espera que conseguíssemos desta vez retomar. Estavas a dizer. Temos de voltar atrás. Estavas a falar, falaste dos padrões, depois disseste quem sou eu para discutir com o John Huston, apesar do Fobia. E foi isso. E foi isso. E depois fomos para um caminho que tu falaste dos padrões que e que aquilo dizer. Ganhava uma nova dimensão ou retomava o teu interesse depois desses padrões. Certo, estarem certo, resolvidos. Certo. Estávamos no conflito de tom que eu detetei para mim. Que ao início começa com esta grande aventura, quase uma proto-buddy picture, não é? Sim. Deles os dois com uma grande química, não é? Exatamente. Sir Sean Connery e Sir Michael Caine. Good old Mike Caine. Mikey Caine! It's a me! Eu não sei porque é que fiz isto. Apesar de, ou seja, as personagens começarem mais com a tua. Não têm necessariamente a tua simpatia, têm mais a tua empatia, ou seja, porque. Personagens moralmente algo dúbias e cinzentas delas estarem a explorar conflitos das quais não têm nenhum papel ou sequer interesse a não ser monetário e se calhar eu fiquei aí um bocadinho de pé atrás no sentido, ok, o filme está a dar esta camada, este glacê, este caramelo por cima de aventuras enquanto eu estou a acompanhar duas personagens que eu se calhar não quero estar a ver neste momento, apesar da grande química que eles têm, e sim, depois lá para o fim o filme vai buscar alguns desses elementos e então quando caminha para caminhos mais tenebrosos, lá está uma redundância novamente a aparecer no nosso episódio da aventura podcastica Escolhe Tu. Acho que aí fiquei de barriga cheia outra vez e até me apanhou de surpresa com algumas cenas, especialmente aquela em que tu ouves alguns barulhos de que supostamente, e corrijo-me se eu estiver errado, são bebés a serem mortos. Exatamente, que é algo que até vem, entre aspas, meio do nada, porque não estava à espera de. Mas toda aquela ilusão do Sean Connery, ou seja, um homem que só queria. Ou seja, dois homens só queriam a nobreza e o Sean Connery encontrou algo divino à sua espera. E acaba por ser possuído por esse exatamente, sentimento. Exatamente. Mas eu vou-te dizer uma coisa, e até foi. Eu ontem revi o filme e depois fui escrever, fui ao Letterboxd ver as críticas, como gosto de fazer só eu para também, ver. Eu também gosto. E eu não consigo concordar com uma coisa que muita gente disse, que é um bocado que vai ao encontro do que tu acabaste de dizer, que é, sim, aquelas personagens são completamente desprezíveis no seu modo de viver, na sua ética, na sua moral, tudo. Sim, aquele é um contexto colonialista. Certo. Estamos a falar do tempo do Império Britânico. Certo. Terceiro, eu simplesmente odeio quando um filme dramático contemporâneo tenta fingir que numa outra época em que está a retratar havia alguém que pensava exatamente como nós hoje em dia. Certo, ok. Pronto. Okay. Que há ali um cavaleiro branco que entra por exatamente. Ali adentro. E eu vou-te explicar. E o John Huston, o conto, eu não li o conto, li só partes do conto ainda, mas quero ler o conto inteiro, mas parece-me que o conto é extremamente fiel ao livro, ao filme. Tiago, eu estou a tentar... Desculpa, eu sei, mas acabei de maçoar e acho que houve qualquer coisa que... Que voou, que não devia. Desculpa. Obrigado pela. Diz isso. Ei, diz isso, ei, diz desculpa, isso. Desculpa. Ok. O que é que eu estava a dizer? Era isso? Será que era? Cavaleiro Branco e do o John Huston. Pronto, não mete um paninho quente. Não mete um paninho quente porque a história é muito fiel ao livro e ao espírito do livro, do que eu percebi. Não estou a falar como conhecedor, mas do que eu percebi. E. O que para mim sempre me fascinou nos filmes e nos livros e na música é que, na ficção no geral, é que tu consegues estar a ver pessoas, personagens, situações de que tu nunca poderias concordar na vida. De pessoas que não têm nada a ver contigo. E acho que há uma grande falácia que é tu não precisas de identificar com um personagem para gostares dele. Eu não me identifico nada com Michael Caine e com Sean Connery. Eu não sou um vigarista, pelo menos para já, porque a área de comunicação social nós sabemos como é que é. Eu não sou trapaceiro, eu não violo mulheres, eu não tenho obsessão em derrotar pessoas pelo simples prazer de ter joias e dinheiro para poder voltar ao Império e ser o homem mais rico. Tudo coisas estão na minha checklist. Agora... Tu não podes, e é isso que me incomoda um bocado nas críticas que li e neste filme e noutros também, que é uma coisa que está a acontecer muito hoje em dia, que é substituires a tua noção de moral por aquilo que é simplesmente uma obra de ficção. Uhum. E que, se tu fores logo com o preconceito, não vais perceber que, no fim, o que o filme te está a querer dizer é que aquelas personagens e aquele ambiente, por mais nada que tenha a ver com esta atualidade, há uma coisa que tem em comum. É que a natureza humana não mudou assim muito. Ou seja, a busca pelo poder, a ambição e a ambição cega pelo poder mantém-se exatamente iguais. E o que eu acho é que tudo isso salva este filme de estares a olhar e dizeres: ah, isto é criticável porque ou é racista ou é machista, ou... e há muito isso. E eu percebo que as personagens possam ser incómodas, porque são. Uhum. Mas é esse o objetivo delas. E nesta época em que as pessoas têm paciência zero para ver qualquer coisa, é claro que se virem 5 minutos do filme, se calhar não vão ficar muito agradadas. Sim, as personagens têm muita piada. Pois têm. Mas é isso que eu gosto num filme e que, infelizmente, acho que hoje em dia cada vez menos é possível, que é ter personagens que são ambíguas e que até, por mais horríveis que sejam, fazem-te rir na mesma. E tu não precisas te sentir culpado, porque é só a porra de uma obra de ficção, não é a realidade. Percebes? Não... E eu a rever o filme desta vez senti muito mais isso, porque lá está, já sabia como é que o filme era. E só que... pá, não consigo deixar de ficar maravilhado com tudo no fim e deste ser um grande e épico de aventuras e que felizmente foi feito nos anos 70, porque tenho a certeza que se tivesse sido feito nos anos 50... Porque isto é importante mencionar que isto era um projeto de paixão do John Huston e que já desde os anos 50, aquilo com várias tentativas e várias duplas extraordinárias. Exatamente. Como o Bogart e o Gable e o Paul Newman e o Robert Redford e antes disso o Burt Lancaster e o Doug e o Kirk Douglas. Sim, exatamente. E foi o Newman e o Redford que os apontaram. E que tal o Michael Caine e o Sean Connery? Que ao menos são britânicos ou sim, falam sim. São do UK. Não, o meu problema nem foi, não foi. Ou seja, se calhar. Eu não estou a dizer que o problema foi igual para ti, porque eu sei que tu não és assim. Eu só achei interessante dizeres isso porque me lembrei de reações muito extremas. E que são um bocado do pão nosso de cada dia, não é? Quer dizer, de repente as pessoas vão isto está a chegar a pontos que eu uma vez conheci uma miúda que era amiga de uns amigos meus que me veio dizer que achava que o The Killing Joke do Alan Moore era uma história misógina e não sei o quê. Uhum. Ai, que o homem era horrível. E eu só pensei: porra, é o Joker. Tipo, sim, o Joker sim. Não se vai passar por ninguém. Yeah. Ah, és uma mulher. Ah, desculpa. Girl power! Seria muito aborrecido se a história fosse sobre o Joker, mas na verdade era só um homem a jogar no Joker do Toto Loto. E era o Vasco Palmeirim. Porque ele apresenta um concurso chamado Joker. Ah, está bem, ok. Peço desculpa. Falhou aqui a ligação. Mas, eu se calhar, esse ou seja, um problema semelhante... veio à superfície a quando do meu visionamento desta película por causa do tom que o John Huston dá e por causa da banda sonora que ele decide aplicar naqueles momentos. Ou seja, se o tom tivesse sido e se calhar aí não teria resultado, se ele tivesse à partida pegado num tom mais cínico detetável e direto, se calhar tinha sido mais compreensível e não havia esta distância entre se calhar o que as pessoas estão à espera, que era uma aventura, não é, da velha guarda, mas na verdade lá no meio estão personagens muito mais complexas. Sim. e não tão... ou seja, e tridimensionais. Sim. E se calhar é essa, é essa distância que não é percorrida ou que o filme não deixa ao espectador que o faça. Mas, não sei. Não, mas a questão é que tu tens de deixar o espectador ver o filme como ele é, percebes? Acho que é só isso. Se um filme é sobre pessoas horríveis e quer ter uma banda sonora bem disposta, se calhar é para atenuar algo, é para acentuar alguma coisa, percebes? Isso advém daquela velha história. Eu por acaso agora acabei de entrevistar o Salvador Sobral para o meu podcast À Beira do Abismo, já agora faço a publicidade, e nós às tantas estávamos a falar daquela história do concerto de Pedrógão Grande, em que o Salvador Sobral estava no topo da sua... Ah, certo, ok. E ele disse: ah, se eu der um peido, vocês aplaudem. E as pessoas, na altura: ai, ai, que horror, ai, meu Deus, Deus, o que é que ele foi dizer num evento daqueles? A grande piada é que o dinheiro todo daquele concerto, depois, olha, foi para os autarcas que não o usaram para reconstruir Pedrógão Grande. Uhum. Portanto, mas as pessoas ficaram mais ofendidas pelo que ele disse, certo, do que pelo roubo gigantesco e desumano que foi aquele dinheiro dado por pessoas. Porque... E é aquela coisa que eu não percebo, é... As pessoas são sempre muito mais críticas quando um filme humorístico faz... põe o dedo na ferida, uhum, e põe personagens a dizer o bom velho do Império Britânico, do que se fosse um filme dramático. As pessoas aceitavam muito melhor se fosse um filme dramático de fio a pavio e que te desse as pistas certas de que o é. E eu, como gosto muito destes filmes híbridos que não têm medo de arriscar, uhum, e que não são só filmes, acho que já mencionei aqui, por exemplo, que a minha sitcom preferida é o Blackadder, e o último episódio também, de repente muda completamente de tom em coisas que, e ao mesmo tempo tem piada. Aquilo é horrível e ao mesmo tempo tem piada. Portanto, é muito mais fácil aceitar um violino do que uma tarte na cara. Sim, sim. Olha, muito boa analogia. Muito boa analogia. Tiveste 10 dias a matutar. O que é que eu vou dizer? Enquanto tocava violino e comia tartes, não é? Ao mesmo tempo. E só mais uma coisa, já agora. E é a cereja no topo do bolo, já agora. Tartes. Que é, no desfecho, porra, tu ficas com pena daquelas personagens. Porra, tu ficas com pena daquelas personagens. Apesar de elas serem horríveis, porra. E não é isso a magia do cinema? Fazer-te ficar com pena de personagens que tu nunca na vida ficarias. E, epá, eu sinceramente tenho pena se as pessoas hoje em dia não forem permeáveis a isso. O filme também dá-te a imagem do miserável Michael Caine ao início, para mostrar, ok, é isto que ele se vai tornar. Portanto, já tens aquela... estás à espera de, ok, como é que irá acontecer esta, sim, transformação corrupta no Michael Caine. Nós vimos ao início, e no Michael Caine do Jaws, The Revenge também. E aquilo tem quase uma estrutura de fábula, não é? Acaba com uma moral, certo, da história, certo. Tu consegues perceber o que é que se tira dali. No momento brilhante do Sean Connery a caminhar para a ponte que ele mandou construir. Exatamente. Com um grande duplo. Duplo. Acho que o próprio John Huston disse mesmo: That's the darn. De repente ele tirou a máscara, era o MMA de Sim, exatamente. Hey, I'm director, the man who would be king. Houve algum episódio em que nós não tenhamos inserido aqui o MMA de Walls? Não, eu acho que devíamos acabar esta temporada com uma entrevista ao MMA de Walls. Não, acho que isso é impossível. Porquê? Como é que consegues? Bem, se consegui falar com o Salvador Sobral, agora acho que o MMA de Walls está... Sim, é diferente, está um bocado mais longe. Sim. Mas se calhar ele ainda aparece aqui de férias. Eu sabes que outro dia tive um sonho. Acho que ele está aqui nesta mala. Eu ando a ler a autobiografia do William Friedkin, que devo dizer que é espetacular mesmo. E outro dia tive um sonho que eu encontrava aqui em Lisboa e ele mandava-me à merda. Mas em português. Okay. Ele dizia, vai à merda. Pronto, está bem, vai tu. E aí encenávamos a clássica cena de Adão e Eva de Joaquim Leitão. Ou então, e eu era a Maria de Medeiros, claro. Mãe, o que é isto hoje? Ou então a clássica... Eu tenho qualquer coisa que me veio parar à boca, entretanto. Ou então a clássica cena do... Vai a merda! Não, vai tu! Mas dos Looney Tunes, ou seja... Rabbit Season! Duck Season! E depois estava o Elmer Fudd. Ok, pronto. Eu lembro-me dessa curta. Quem é que não se lembra? Pensei que ias continuar. Estávamos a falar do MMA de Walls, do duplo, da queda do Sean Connery. Ah, sim, e tens basicamente outro achincalhar do John Huston na ganância. E não é mais um pincelar em fábulas e rábulas que metem o tão cobiçado ouro. Exatamente. Ou seja, um callback ao Treasure of the Sierra Madre. Exatamente. Que é um dos meus filmes preferidos. É mesmo um grande filme. Por acaso eu gosto muito. Para quem não sabe, é mesmo um grande filme. Por acaso eu gosto muito, muito desse filme e tenho de o rever. Quero revê-lo há muito tempo. Mas lá está, é outra das coisas que as pessoas, se calhar, hoje em dia. Pelo. Pois, com essa barba, porra. É daquelas coisas que as pessoas também hoje em dia podem questionar, do facto de, ok, aqueles são homens que vão instruir civilizações menores, não é? E no fim, o fim parece que lhes dá razão a dizer, eles não conseguiriam nunca. Aliás, por outro lado, até acaba por ser e não é uma tipo confirmação disso, porque ao mesmo tempo parece que eles estão a dizer, ah, os brancos nunca vão conseguir educar esta malta inferior, porque eles decidem destruir a ponte, que era a coisa que os unia ao resto do mundo. Mas ao mesmo tempo parece que o filme está a dizer, não, tu não te podes sobrepor a outras culturas só porque achas que és mais civilizado do que elas. Ou seja, fica ali tipo no limbo entre as duas interpretações. E com isso faço o chamamento numa cena anterior, ou seja, quando eles são convidados e estão a ver a tal dança das 27 filhas. Esse momento foi muito desconfortável. Em que, um bocadinho, principalmente quando ele diz, ah, mas temos ali 27 rapazes, se não gostares de raparigas. Eu quero isso como o meu toque também. Eu vou juntar uns toques, escolhe tu e vender. Basicamente entrou o Elmo aqui. Exato. Merda. Isso era o William Friedkin ainda? Não, isto foi o Elmo. Okay. O Elmond Friedkin é o irmão. Mas, ou seja, este momento em que eles. O Sean Connery está muito revoltado e o. Não, é ao contrário, primeiro, não é? O Michael Caine está muito revoltado e o Sean Connery diz: não, culturas diferentes. Sim. Vá lá. E depois, momentos mais tarde, e algumas peripécias mais tarde, é exatamente o contrário. Quando eles estão a jogar polo, não é? Com a cabeça. Com a cabeça do prisioneiro que eles trouxeram da batalha, que exatamente. Travaram. Há algumas cenas atrás. E quando eles vão para matar tal prisioneiro, já está morto. Já está morto. Quando eles estão a jogar com a cabeça. Ok, eu penso que seres humanos funcionam como galinhas e que ainda há ali um certo delay. Eu não sei, foi assim que mencionaram a anatomia humana. Sim, no fim ouve-se a cabeça do Sean Connery a falar. Sim. E o Christopher Plummer, grande Christopher Plummer, tira lá a cabeça e está lá um ovo. mas de facto a cara dele no fim é daquelas expressões que também me vai ficar cravada na memória. O ar aterrorizado dele. Sim. Perceber aquela história de facto espetacular. Demorou meia hora até encontrar a rocha. Hã? Não, porque o Michael Caine diz isto, que ele demorou meia hora a cair e até encontrar. Desculpa. Eu estou habituado a ouvir em inglês, tá? Ah. Mas estavas a dizer da cena do polo e aí sim, há o Michael Caine que há um trocar de papéis, diferentes. Sim, não é? O clássico. Não é? Vamos. Meter aqui esta linha de algo e depois inverter um bocadinho mais à frente após um acontecimento importante para a nossa narrativa. Eu vou-te dizer, e isto volta aqui a pegar num tema que já peguei noutras vezes, que sinto que nós como europeus conseguimos olhar das coisas numa perspectiva um bocado mais complexa do que às vezes o espectador americano, no sentido em que tu tens esses momentos em que parece que eles estão a dar a entender que há uma cultura inferior, porque eles te estão a dizer isso. Agora, o espectador que vê o filme e tem cabeça para pensar sabe que eles estão tão errados como as culturas, certo, por certo. Razões completamente diferentes. Não é preciso serem eles a dizer. Uhum. Eu sinto é que hoje em dia as pessoas precisam que as personagens lhes digam tudo. Uhum. Percebes? Precisam que lhes digam o que é que elas pensam, o que é que elas acham, o que é que está certo e o que é que está errado. Parece que elas não conseguem pensar por si próprias e perceber que aquilo é a porra de um filme. Basicamente precisam que o filme tome um ponto de vista à partida e que não seja... E que seja fofinho com aquilo que nós pensamos certo, hoje. Certo. Que pode ser muito válido, obviamente, o que nós pensamos hoje, nós não... Infelizmente o Império Britânico já não existe, pelo menos como uma estrutura apoiada pelo regime britânico. É claro que aqueles países ainda têm uma forte cultura britânica inseridos neles, mas isso faz parte, infelizmente. Mas, por outro lado, não podemos negar que... É aquela história que eu já ouvi uma vez de que nós hoje em dia, lá está, não é? Sabemos que o racismo é mau e etc. E que a escravatura não deveria existir. Mensagens acutilantes. Mas será que há 500 anos, quantos de nós é que teriam essa perspectiva? Uhum. Percebes? Porque aquilo era aceite. Não. Eu se vivesse em 1600, eu era contra a escravatura. Certo, não seria nada verosímil. Barrigada de riso. Não seria nada verosímil se aparecesse ali uma personagem... que do nada dissesse todas essas mensagens às nossas personagens. Sim, eu estou a dizer tipo, eu adoro escravos, e depois aparece ele, o escravatura é errado, o racismo é errado. Obrigado, bom dia. E era o Fernando Mendes. Ok. Só porque sim. Mas é um filme. Bem, então ainda bem que o filme era em scope. Ele agora está magrinho, nós já discutimos isto aqui, Tiago. Está bem, mas... Mas estavas a falar dos padrões, e eu acho que o padrão de eles chegarem à primeira aldeia e matam aquela pessoa, depois, quando já chegam ao templo sagrado e que há a concórdia entre todos os povos... Só achei que narrativamente era um pouco flácido. Sim, mas aquilo é uma metáfora, não é? E a parte da narração também, é que eles atravessam estas paisagens... fabulosas, e não sei quem é que foi o artista de o Mate Artist que teve no filme, mas aquilo é fantástico. O meu Dave Chappelle. Exatamente, o meu Dave Chappelle é retirado para com essas pessoas. Sim, mas a entrada, eu tenho sempre uma alergia a narração, e acho que é das coisas mais difíceis de serem feitas e de passarem para o espectador e de serem consideradas essenciais. E aqui tu tens um visual tão estonteante e espetacular, que está sempre ali a narração como uma muleta. Exatamente. Que não é preciso. E se aí tivesse, se calhar, existido um espaçamento mais cuidado. Percebo o que queres dizer. Não tinha sido mau para o filme. Mas lá está, por favor, quem sou eu? John Huston. Não, mas o John Huston também fez filmes, pelo amor de Deus, fez o. Epá, Fóbia outra vez? Eu ainda não vi, epá, mas o Praise Is Honor, epá, pelo amor de Deus. Esse é considerado um bom filme do John Huston, certo? Epá, não é mau, mas aquilo demora a passar. Okay. Aquilo às tantas é. Se tu aqui sentiste que às vezes o filme nananã, então tenta ver aquele. Ou o Beat the Devil, que é só uma curiosidade. Ia te perguntar pelo Beat the Devil. Esse filme é... Pronto. Foi o Trumbo que escreveu? Não, foi o Capaldi. Foi o Capaldi, ok. Esse filme, acho que a história de produção é mais interessante que o próprio filme, porque... Mas, depois, para o autor que... E esta era outra coisa que eu queria falar, porque o John Huston é um caso muito atípico, não é? Porque, quer dizer, tu tens realizadores da geração dele que ainda fizeram filmes nos últimos anos de vida. Por exemplo, já falámos aqui do Hitchcock uma vez, não é bem da mesma geração, mas é contemporâneo. Certo. Ou pelo menos o seu período áureo foi mais ou menos coincidente com o do Huston. Só que o Hitchcock não fez assim tantos filmes até morrer. Eu disse o Huston ou o Hitchcock agora? Eu queria dizer o Hitchcock. Se disse Huston, desculpem, queria dizer o Hitchcock. O Hitchcock não fez muitos filmes isso até morrer. Isso prova que eu não estou com atenção. Depois do The Birds, ele fez pá, e mais 6 ou 7 filmes, não é? E também são de qualidades muito variáveis. Acho que o Topazio é para esquecer. O Cortina Rasgada tem coisas interessantes, mas também está longe de ser o melhor do Hitchcock. E depois, no fim, lá ele tem dois filmes um bocado mais interessantes. O Friends e o Family Plot, que já discutimos aqui. Vais celebrar a longevidade e a... E a variedade da carreira do John Huston? Exatamente. Okay. Como é que um homem que está quase a morrer, como ele estava, já de cadeira de rodas, já com oxigênio, faz um filme tão bonito como o da Dead? Ah, desculpa. Já viste? Não. Eu fiquei... É que, de facto, ele é mesmo um caso atípico, porque eu acho até... Eu ainda não vi todos os filmes dele, mas parece que ele se revelou verdadeiramente como o realizador que queria ser a partir do momento em que aparece a nova Hollywood. Ou seja, parece que ele encontrou o espaço para fazer O Homem Queria Ser Rei, o Gente de Dublin ou o The Dead. Depois também fez o Wise Blood e o Under the Volcano, que eu ainda não vi, sendo que o Under the Volcano é com o Albert Finney. E não é que eu não... Pá, eu adoro o Maltese Falcon, adoro o Tesouro da Sierra Madre, adoro o Key Largo, que acho que é um filme que devia ser muito mais falado do que é. Acho que é um filme brilhante com o Bogart, o Edgar G. Robinson, ou Edward? Edward, então tinha isso bem. Estúpido. Pim, pim, pim. E a boa da Lauren Bacall. Estavas a pensar no Edgar Ulmer. Sim. Que é Edgar G. Ulmer. Ou Edgar Allan Poe. Ou o Edgar Ascensão dos Postas Caseiros agora. Uau, bom shout-out. E muito criativo. Muito criativo. Para isso, merece um póster grátis do nosso ouvinte. Edgar Ascensão. Edgar, por favor. Espero que ele ouça isto e cumpras a tua promessa, sacana. Não, não fez promessa nenhuma. Porque ele, às tantas, ou seja, ele começa em alta, não é? Começa com o Maltese Falcon e é logo uau, espetacular. Das melhores estreias que se calhar algum realizador teve. Pelo menos em Hollywood, sim. Certo. Acho que só o melhor, só para o Citizen Kane. E depois, às tantas, ele continua com uma carreira mais ou menos interessante. Faz o A Noite da Iguana, por exemplo, que é um filme que também gosto muito. E depois parece que cai um bocadinho. e depois regressa e faz uma série de filmes assim uns quase atrás dos outros. E eu acho isto impressionante, porque não é normal. O clichê diz-nos que um realizador, quando chega a uma determinada idade, para, não é? Sim, e eu acho que já disse estas palavras a algures. Por exemplo, tu pegas no... Olhas para o Fat City. Sim, o Fat City, como é que me esqueci desse filme? Sim. E é, pera lá, isto foi feito por quem? Sim. Com quantos anos? Ele é uma espécie de David. David Bowie. É um clichê dizer. Dizer que ele é um camaleão. Camaleão David Bowie. Não digas que ele é um camaleão, porque, okay, porque então, os camaleões fazem-se para se camuflar e ele não se camuflava, não é? Certo. Ele não se queria então proteger. A zebra que era o John Huston. Mas ele adaptou-se muito bem a cada década em que entrou. Sim, sim, sim. Até nos anos 80, década tão impenetrável. Exatamente. Em que ele fez também com o Michael Caine O Fuga para a Vitória. Um filme que eu achei divertidíssimo e que adorei. Sim. Exatamente, Fuga para a Vitória. Eu também. Eu gosto imenso desse filme. E estou-me a cagar para as críticas, mas eu acho que é um filme espetacular. Mas o filme é bem estimado. Mais ou menos. Okay. Não, mas, por exemplo, eu agora estou a ver aqui a biografia. Filmografia dele, que é bastante extensa, 47 filmes, algumas curtas no meio, e ele começa mesmo muito bem. Depois do Maltese Falcon, faz um filme que eu vi há pouquíssimo tempo, que é fantástico também, que é com a Bette Davis, que se chama In This Our Life. Esse filme também é fantástico. E depois ainda tem, durante os anos seguintes, faz vários filmes. Faz o Quando a Cidade Dorme, que também é um grande filme. Qual é que é o Asphalt Jungle? É o Quando a Cidade Dorme. Okay. Faz A Rainha Africana, que também é muito famoso. Se calhar a fama do filme é melhor que o próprio filme. Concordo. Não sei se isto pode ser algo controverso ou não, mas concordo. Não. E depois ainda faz uns filmes interessantes. Faz o The Misfits, claro. É que ele tem uma carreira mesmo espetacular, caraças. É que uma pessoa esquece da quantidade. Fez o Reflections in a Golden Eye, que também é um grande filme. Ou seja, eu se calhar vou ter que desdizer aquilo que eu disse, porque ele tem grandes filmes sempre ao longo da carreira. A questão é que está sempre a surpreender. Acho que, como foi um realizador que nunca parou, que claro, nem tudo o que o homem vai fazer alguma vez seria perfeito, não é? Não, claro. não teria uma filmografia. Poderia ser. Pode haver algum realizador que tenha uma filmografia perfeita que nós não conheçamos, para aí, egípcio ou checo. Certo. mas isto para dizer que Nicolau Brenner, ok. Nunca uma oportunidade passa ao lado de falar. Sabes que eu estou a telefonar agora para Nicolau Brenner, para a academia. E estão-me a dizer que tu não podes entrar lá. Mas isto para dizer que, ou seja, para um homem tão ativo, que haveria sempre uma pata ou outra que haveria de cair na poça. E ele, lá para o final de carreira, houve algumas. Sim, mesmo assim. Houve um filme que ele nunca. Acho que nem se pode dizer que é considerado dele, foi o Love and Bullets, depois do Stuart Rosenberg. Estava a ver isso agora, nem sabia. Retirou. Ou seja, houve ali um desentendimento qualquer, acho eu, entre o Bronson e o John Huston. Já tinham trabalhado como atores num filme que eu achei divertidíssimo, foi o Breakout. Não vi. E depois acho que. A nódoa negra verdadeira da carreira dele é o Fobia, que é um filme extremamente misterioso e uber desconhecido. Que é esta pérola negra com o Paul Michael Glaser. Mas é que ele, de facto, no início conseguiu muito bem incrementar-se no Studio System. Não sei se foi por cunha, não sei como, mas a questão é que, de facto, ele conseguiu mostrar que tinha mérito em estar ali. E depois, mais tarde, quando o Studio System já não quer saber mais dele, e acho que o papel que ele faz no Other Side of the Wind também acaba por ser um bocado sobre isso, ele lá consegue de repente ser uma espécie do realizador independente mais velho do planeta. E de facto acho que ele é um exemplo. Acho que a carreira dele é um exemplo de que, bem, independente, não, mas... a tua idade nunca tem nada a ver com, certo, se tu tens algo para dizer num filme ou não, não é? Aí, olha para o Scorsese. Sim. Mas é diferente, são casos diferentes. Certo, mas que ainda consegues ser relevante. Ah, sim. E como, sim, o Scorsese, teres o teu maior sucesso comercial, sim, nos na cauda, assim, na cauda da tua carreira. Sim. E não. Sim, concordo. Um, Sim, mas estavas a dizer independente, mas nunca esquecendo que ele nunca deixou verdadeiramente de estar, de se envolver com os estúdios. Até tens o Annie, por exemplo. Sim. Eu acho que ele, já, a dada altura, já era um bocado one for you. And exatamente, one for them. Era onde eu estava a tentar. Eu nunca vi o Annie. Se calhar Santas é um bom filme, não sei. Também não vi. Mas olha, voltando ao filme, porque acho que o filme tem bastantes coisas para se falar e eu gostava de me lembrar de metade delas, mas eu decidi não apontar nada desta vez. Até para a conversa assim fluir um bocado mais divertida. Yay! E entrou o Topo Gigi jogar. Vá à merda! Ou a outra. Porque é que Zé também já é a segunda ou a terceira personagem cartunesca que te manda. Não, primeiro William Friedkin. Estás-me a chamar cartoon? Elmo. E Topo Gigio, que te mandou à merda no mesmo episódio. Eu sou uma personagem muito adorada pelas mascotes deste mundo. Eu ia falar e depois. Isso foi um AVC? Sim, foi o Quagmire. Isto era o Jerry Lewis a ter um AVC. Oh my god! Ou o Pee-wee também. Sim. Oh my god! O que é que tu achaste do facto do próprio Kipling entrar na história? É que isso não está implícito na história, no conto. Não está implícito? Não. Tenho certeza? Sim. Ou seja, é que eu tinha lido que estava implícito não, no, ou seja, no conto. Eu acho que não me referem. Ou seja, é uma daquelas histórias em que há alguém que está a contar o que alguém lhe contou, mas ninguém diz que ele é o Kipling. Não, eu sou parcial. Eu adoro quando filmes conseguem misturar o real com o fictício. Sim. Especialmente quando conseguem meter o próprio autor na narrativa das coisas. Exatamente. Naked Lunch, temos o exemplo do Kafka, temos o Emmett. O Emmett é um filme que eu quero trazer ao Escolho-te. Ok. Acho que se calhar para a próxima série eu trago. Porque acho que é um filme que levou tanta pancada, não percebo porquê. É fascinante, ou seja, tu só analisas a história desse filme, é fascinante. E saberes que há um. Que é um filme desconhecido por trás, que está a apanhar pó algures, uma primeira versão. A questão, sabes, é que a única diferença, parece-me, é que o original foi filmado on location, não é? Certo, mas esse só desencadeia um monte de fatores e de efeitos que estará no produto final. Ok, mas a questão é que eu acho que aquilo funciona muito bem e se calhar até funciona melhor em estúdio porque acaba por ser um bocado uma homenagem àquele tipo de histórias e à forma como eram filmadas. Aquilo para mim funciona como se fosse um filme de uma história do Dashiell Hammett. Eu sinceramente acho que o filme é ótimo, mas... estávamos a falar do Kipling. Tu leste alguma coisa do Kipling? Infelizmente. Só viste o livro da selva da Disney? O mais recente. Não viste o original, sequer? Não. Não, eu, é giro. Eu não fui educado com Disney e não voltei atrás para descobrir a maior parte das coisas que a Disney. Uma coisa aqui. Então ali, tu vias filmes do Charles Bronson quando tinhas 6 anos e o Walker, o Ranger do Texas. Não, nunca fui a pessoa mais dada a musicais e quando o catálogo quase inteiro da Disney tem cantorias lá pelo meio. Ter cantorias pelo meio não qualifica o filme de musical. Tecnicamente. Tá, talvez lá estejas errado. Tecnicamente, vai à merda. Eu acho que este episódio vai ser censurado. Foi o que toda a gente me disse hoje. Olha, tecnicamente você vai à merda. O senhor no café, o meu colega de casa, os meus familiares. Ou seja, eu sempre estava mais preocupado com a anarquia dos Looney Tunes e mas eu também vi isso, mas também vi os filmes da Disney. E via porcaria dos Digimons e dos Pokémons e isso tudo. Até via os Navegantes da Lua com a minha irmã. Ah, saudades do Batatum. Mas isto, para chegar ao ponto de que eu vi uma versão do Livro da Selva e tu, Rui, o que é que conheces do Kipling? Eu ouvi a outra versão do Livro da Selva e acho que é isso. É isso, ok. Acho que li alguns poemas do Kipling. Aliás, até fiz um trabalho na escola sobre um grande poema dele que se chama If. Esse poema, eu até, se quiseres, posso tentar descobrir, porque era muito giro. Eu não disse que sim, mas já estás à procura. Opa, não me custa nada. Porque era um poema muito bonito sobre a relação entre um pai e um filho, em que basicamente o pai dava conselhos ao filho para a vida. Preencham agora os espaços em branco, por favor. Vou só ler aqui, são várias estrofes, vou só ler aqui a primeira, porque acho que isto é muito bonito. Vou ler em inglês. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. É fofinho. Eu sei que se calhar o Kipling é uma pessoa assim um bocado estranha, mas também se calhar deriva do seu tempo. E parece-me, eu gosto muito que o livro, o filme não tenha medo que os diálogos pareçam datados, ou seja, que pareçam saídos de um livro escrito no século XIX. Sim, não é o Drácula AD 1972, versão Kipling, em que metem as personagens nos anos 70. Tipo, yo, job, honey. Hey, what's up? Hey, Dracky Man! Bom, desculpem. Okay. E que é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque no cinema português. Vou aqui meter o. Acho que nós já alguma vez falámos de cinema português aqui. Não, se calhar não. Mas é que tu não consegues no cinema português, se calhar por os atores não estarem habituados a isso, mas de facto, quer dizer, num filme inglês ou francês, as pessoas podem dizer coisas que nunca ninguém na vida diria e fazem aquilo soar natural. Fazem aquilo soar certo, soar bem. E em Portugal isso não existe. Não é assim tão difícil. Vão ver este filme, vão ver o que é que. O maravilhoso uso da linguagem que o Michael Caine, o Sean Connery e o ator, que agora infelizmente estou-me a esquecer do nome, que faz espécie de sidekick deles, que acho que também tem um papel extraordinário no filme. Billy Fish. Não é o nome do ator, mas é o nome da personagem. E que melhor nome de personagem é que tu podes querer do que Billy Fish. Exatamente. Há alguns que, não sei, se fosse Max Weinberg. Powers. Qual é que era o nome? Não havia um nome, uma personagem dos Simpsons que era o Max. O Homer mudava de nome e ele também era Max. Epá, não me lembro. Max Danger, Max Power. Pensei que ias falar do Otto. Hey, guy! Mas pronto. O homem queria ser rei. Que mais queres falar? Né? Tchau. Não sei, acho que. Mas gostaste? Gostaste de QB? Não, eu gostei. Eu gostei imenso. E foi mesmo esta progressão que tive. Gostei imenso. E agora no caminho para casa. Vais ficar a pensar. Vou chegar a casa e. E vais ser assombrado pela cabeça do Sean Connery. Bem, não será pela cabeça do Sean Connery, mas será de uma outra pessoa desconhecida que eu tenho lá. E pronto. Tá bem. Então, olha, foi isto. O Homem Queria Ser Rei. Qual é o filme da próxima semana? Acho que me voltei a esquecer qual é que era o filme da próxima semana. Será que é o Bringing... Ah, não, já sei. É o Bringing Out the Dead. Então, estava na dúvida. Pronto. Então, olha, lá está. Scorsese, para a semana, num filme que eu ainda não vi dele. E um filme que ninguém fala, não é? Dele. E com o Nicolas Cage. E escrito pelo Paul Schrader. Na última colaboração, até à data. Até à data dos dois. Sim, senhor. Então... Achas que fizemos... jus ao filme? Não sei. Eu muitas das vezes acabo os episódios com um sentimento de culpa tremenda. Mas isto são as conversas definitivas sobre filmes? Não são, mas... Não, eu sinto que nós nunca fazemos... Faz parte da minha personalidade, acho. Não, eu sinto que nós nunca fazemos jus aos filmes, porque acho que não é esse o objetivo. Acho que o objetivo é termos uma conversa sobre os filmes e acho que nisso conseguimos... fazer bem. Há filmes, se calhar, que dão para falar mais do que outros, e sinto que, se calhar, com este falámos mais do John Huston do que do filme em si. Mas espero que seja um incentivo para as pessoas irem rever o filme, ou se gostam de ouvir o podcast sem terem visto o filme, que já percebi que algumas pessoas gostam, espero que vão ver o filme e também descubram por si próprias, e se gostarem venham falar connosco e nós temos todo o prazer de responder, porque somos pessoas simpáticas e que não fogem sete pés de outros seres humanos, pelo menos à quarta-feira. Tirai-me este peso das costas, ó senhor. Eu via, por acaso havia mais qualquer coisa que eu me estava a lembrar do filme. Não, já chega. Não, é que nós falámos bastante, agora pensando bem, nós falámos bastante do filme. Eu depois é que estive ali a falar da questão do de se criticar ou de ser o filme ser controverso ou não. Mas lá está, o desfecho do filme vai-me assombrar para o resto dos meus dias. Acho que aquilo é. Pá, é. Ainda bem que ele fez isto em 1975. Ou seja, que eu tivesse 85 anos, um lençol branco que diz final do homem que queria dizer I'm the ghost of Sean Connery. Não, mas o que está aqui em causa é que de facto, imagina este filme a ser feito nos anos 50, não é? Eu acho que não teria. E o John Huston já era um grande realizador nessa altura. Só que esta história precisava de coisas que os anos 50 de Hollywood não poderiam dar. Era aí que eu queria chegar também. Como fazer, sei lá, um remake do Le Salaire de la Peur na Hollywood dos anos 50 ou 60, se calhar nunca resultaria. Uhum. A mesma coisa. Porque precisava de mais liberdade. Liberdade que o filme original tem, porque os franceses nunca tiveram production code e há filmes dos anos 30 onde dizem merde, puton, e não sei o quê. A sério, estou a falar a sério. E por isso acredito que, apesar de Bogart e Gable poderem fazer uma dupla, ou seja, caraças, tu concordas que era preciso e necessário o cinismo da década de 70, sim, para este filme conseguir brotar como manda a lei. Sim. A última e não grande... estivéssemos nós a falar do homem que queria ser rei. Exatamente. E a última grande era do cinema americano. Concordo. Eu aperto a mão aí. Pois, porque os anos 80, lá está, estragaram um bocadinho. Os anos 90 têm bons filmes, mas nada, não houve nenhum período tão rico em bons filmes, em ótimos filmes e em filmes, se calhar, até que são mais fracos, mas que são mais interessantes do que muitos ótimos filmes feitos hoje em dia. Ou seja, estou a dizer é que tu se fizeres uma lista de filmes dos anos 70, se calhar pões uns no topo que são ótimos, depois vais descendo, e mesmo que estejam na base da lista, são bons filmes, são interessantes, valem a pena ver. E foi uma década espetacular. Para a recomendação extra, que não foi pedida, da Nicole Ride com o Jason Miller e com a Linda Haynes. Isso é uma... Tá no Rolling Thunder. Sim. O Tiago basicamente pôs os dedos nos peitos dele para fazer de maminhas de senhora. Eu não fiz isso. Ou então as mamas dele, se ele tivesse 200 quilos. Rui Alves Sousa está a inventar. Não tenho Rui Alves Sousa está com uma herança. Este episódio vai ser tão censurado. Mas pronto, é a minha recomendação obscura dos anos 70, The Nicole Ride. Tu tens a mania de trazer filmes obscuros assim. Pai, eu sou tão especial, só conheço filmes falados em checo e com... É um filme da Fox. Eu estou a gozar, eu estou a fazer de pessoa que acha que ver filmes é mau, como há muita gente hoje em dia aí. Mas pronto, olhem, o homem que queria ser rei, acho que é melhor acabarmos isto. É um belo filme. É o único, não sei, acho que vale muito a pena. Não sejam preconceituosos e vejam, não é? É, não é? Não, estava só, o que é que... Estás a dizer preconceituosos em que sentido? Preconceituosos no sentido de ser um filme passado na época do colonialismo, aquelas coisas que nós... Okay. Esqueci-me de dizer que eu confundia sempre este filme com o The Wind and the Lion, que tem o Sean Connery, sim, e o John Huston. Sim, exatamente. Também era o que me aparecia nas sugestões do IMDb. Tenham cuidado... Que filme é que vão ver hoje à noite, não é? Ou então podem ver o The Kid Would Be King, que saiu este ano. E não estou a gozar, saiu o mesmo filme chamado The Kid Would Be King. Com o Macaulay Culkin. É o que eu tenho a dizer, é a garganta seca. Bom, então para a semana temos Scorsese e Nicolas Cage. E No estúdio, mais impressionante. No estúdio, Nicolas Cage vai-nos falar do seu casamento. E Schrader, não te esqueças do Schrader. E Schrader, Schrader. Exatamente, peço desculpa ao senhor Schrader. Não faz mal, ainda bem. Ele já estava aqui. Agora tu perguntas-me se eu quero dizer mais alguma coisa. Queres dizer mais alguma coisa? Vai, merda, Rui. Vai tu. E os nossos ouvintes não vão, de certeza, porque eles são fofinhos e são queridos. Lembras-te daquela coisa que o Pedro Alves falou outro dia do... Sim. Do falar assim. Sim. Não é? Tu investigaste agora mais alguma coisa? Não, não. Fazia só isto. Parece uma chaleira lá no fundo. Sim, não sabia em que mundo é que isso seria considerado erótico. Oh. Talvez seja, eu é que estou no... Eu conheço muitas pessoas, Tiago, que estariam interessadas. Bom, então vamos embora. Vamos partir à aventura pelas gloriosas calças de Deus. Cheerio. Cheerio. Have a nice day. See you next week. Goodbye. Toodaloo. Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu.